Papa 13, sem tese.

do Comércio. O Iago Brito também. Essa galera empresária aqui com a gente. As melhores de Grêmio. A Chacal. É nóis. Pode som, só sucesso. Agora você vai dançar. Aqui, mosqueiro. Aqui no Fuxico! Crocodilo Prime. Chorando, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. gigante crocodilo pai. Solidão. Aceita, meu amor. Aceita, meu amor. Ouvi. Ouvi sua voz no telefone. E a toda a nossa culpa também, os maninhos. Eu quase perdi. Os maninhos do pop. Fica a gente, valeu. Imaginei você um pouquinho bem lindo assim. Não é sonho, é real. Quero ficar contigo pra valer. Te levar pra dançar com o vento. Uma lombi de padrão. Essa aqui, ó. Musicão. Então bora. Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. A música é muito firme, né, doido? Embaratão. O meu rosto até perde a cor. Olha, eu tô desconfiando. Bora, Bacurau! De amor. Paga nada o Bacurau, mano. Sem nada. Só te peço agora. Seu meu brother, Bacurau, Brasil. Tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me diz. Patrocinador oficial do Baile do Patrese, Ala do Crocodilo, tamo junto e misturado, empresário Anderson, R.A. Boutique, e tá na tela do gigante, tá na tela, é a Duke Gold na parada, o patinho mais famoso do Brasil. O Alisson e o Paulo também do Pietro Lanches, diretamente tirado do Gamar, né? Dia 17 do aniversário do Alisson do Riacho Doce. Nada faz sentido quando olho. Te vai lá, te vai lá. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. E a TJ Esportes, a verdadeira paga na hora do Norte do Brasil. É a TJ Esportes, do empresário Rio. A TJ. Está na área. O campeão. E meu parceiro, Robson do Corte também. o grau no visual do Patrese. É o Robson do corte. Tá na tela do gigante. Crocodilo chegou no fugir de tudo. Da cama abarrotada, dos outros pela casa. Odilo. Caiu na madrugada e vai. A vida desesperada. Nunca pra me encontrar. E agora? Não deve vir me pronto. Lança aí também do Arthur. Não deve vir me pronto. O melhor. A galera de Campina Grande. Do bairro, né? Lança aí do Arthur. E aí, tudo de um carioca. E aí, tudo. Todo dia um litro. Nossa, Serrada desgastada. Que vai voltar. Superado quer dizer que eu esqueci. E aí? Confunda minha educação. Gigante Crocodilo Prime. Se um dia a gente se bater na Ei, Zuzu. Por algum lugar nessa cidade. Só numa farinha top é do Zuzu. Acabou, amor. Mas se você. Mãe, eu vou dar de uma saída, tô nem vendo. Sem muito intimidade. Obrigado, duvido de pegar uma bragança amanhã. Amanhã não, domingo. Me perdoa, não quer dizer que eu vá mal. No próximo domingão tem o nosso animal. Quer dizer que eu lá em Bragança, viu, Zuzu? Na minha educação. Lá no teu setor, papai. Toma! Se um dia a gente se vai. Minha folga, tá doido? Por algum lugar nessa cidade. Fique se vamos nessa também. E em nome de Resenha Lanches. Vamos fechado também aqui no Crocodilo. Muito intimidado. Parceiro Borba. É o Resenha Lanche na parada. Como é que é? Chama o porteiro do. Se me beijo, esse é comportamento de um ex-casal. Fui chegando nela. Bigodinho aí. Muito a gente virou. Ah, vai, tá tudo certo. Empresário de uma Hilux. E na minha mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E no meu beijo que tá vendo? Me amarrou. E no pico de barrar. Pedi barrar. De amor. Jonas, aqui presente com a gente também, é considerado aqui do grupo. Piriguete, fala Jonas, Otto também, toda a galera. Chevette, hoje tem praia. Piriguete, é. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Mário Rodas, Pose, sai roda. Fala Vanderlei, lá da Barraca Sumum também, parceiro Hike, Hike Peças, o Rick da Fon também, o Elcinho, o Fabiano. Oi, mano, papo, fui. Meu brother Zeca, até o Zeca vê. Falei. Olha o Diego Sancho, mora de. E nas minhas mentiras ela acreditou. Só ressaca do Vila. É que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pedi uma prova de amor. DJ do Pará. Tá

baile do Patrese. DJ Marlon Beat. Tem umas cortesias lá na... Fugiu! Que as cortesias, o gerente é Dani. Tá gravando. E aí, Bill? Cadê o Bill, Rafa? Atenção, Bill! Tu é doido, né? Pode, cara, vai trabalhar! Assim, papai! O homem do baile chegou. chegou, se prepara que agora o bicho vai, vai pegar. Toca, toca, toca aí, DJ Patrese, sacode essa galera, bota tudo pra endoidar. Agora. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. Que é bagulho doido e o rock no Pará. Não fica no baile do Patrese, tem segundo pra Chegou. Calma que a mesa chegou hoje, pai. O baile chegou. É agora, vai. Joga pra cima, joga pra cima. A torcida do Paysandu tá aí. Joga a mãozinha pra cima, a torcida do Paysandu. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A torcida do Clube do Remo também tá aí. Hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Quem é croco? Não para! Croco. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vamos animar, é croco? Croco. Põe a mãozinha pra cima e grita. De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta e mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. Fofoqueira, dá um gritão também aí. Só quem é de mosqueiro, dá um gritão. 13 invade, como é que comemo vara xereca? Vara xereca, vara xereca. Chegamos, Marão! Xereca, comemo vara xereca, vara xereca. Pra quebrar tudo! Xereca, comemo vara xereca. Cheguei, oi, oi. E a festinha vai começar, meninas, vem uma por outra. Coisas da vida. Agora. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Idiota. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Lá nas costas, nas costas, nas costas, radinho na cintura. Olha a mulher! Na cintura, bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. E bora caçar! All right. Cuidado. olha o que a galera fala. Quando o patrão se tá tocando, olha o que a galera fala. Caralho, meu irmão, dá pressão aí, mano, bicho. É que essa música de otário pra cá de corno, porra. Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Eu quero que fale a verdade, a verdade. Não vai pro céu que não fala a verdade. Quem já levou chifre aí, dá um grito. Quem já levou chifre aí, dá um grito. E quem já colocou chifre aí, faz barulho! É você igual da sacanagem, né? Então bora pra cima! Joga tudo! Remédio na vida noturna. Das solteiras, eu quero das solteiras. O grito das virgens, das gostosas. A mil grau, a mil grau, a mil grau. E as periquitas, as periquitas doida, as periquitas doida, doida, as periquitas doida, as periquitas doida, doida, as periquitas doida quando tô no crocodilo. Agora, as periquitas doida quando tô no crocodilo. Tá 40 graus e no crocodilo. Um, é, bora! caramba. Estamos no Fuxique em Mosqueiro. Deixa eu um abraço também, nosso parceiro Rodrigo. E a sua primeira dama também tá aqui com a gente, ó. Bora, Rodrigo. Ai, ai, ai, prepara a piscina, saindo daqui, vai todo mundo pra lá. Sério, meu amigo, tá na área, meu irmão. Tamo junto. E o nosso brother, parceiro Ian também. A produção do Bonde do MT. Bora! Chocolatinho, tu gosta dessa, vai. Essa vai especialmente para todas as meninas. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, tá passando mal? Então pega na cabeça, vai, dança, pode beber, só não pode passar mal se tu beber. É sal. Pra 13 te passar o sal, o sal, o sal, pra 13 te passar o sal, vai, o sal. Fala, Vanderlei. Sal, sal. Da barraca, as mãos também, parceiro Rig Pesas. O Rig da Van, Elcinho, Fabiano, o Zega. Hoje tá toda nossa cumbra, meu irmão. Sal, sal, sal, sal, o sal, a 13 te passar o sal, o sal, o sal, a 13 te passar o sal, o sal, o sal, a 13 te passar o sal, o sal, o sal, a 13 te passar o sal, sal, o sal, a 13 te passar o sal, o sal, o sal. Vamos sofrer pra lá, desgraçado. Olhei seu celular, vi uma mensagem de te chamando de meu bem. E aí? Os olhos se encheram de lágrimas. Chora, Jair!